de Jesus vai se cumprir. Sim, se creres, poderás entrar no céu. Não, não deixe tudo se acabar. Se barreiras para vícios e paixões que trazem mil delírios vãos pra você. A promessa de Jesus vai se cumprir. Sim, se creres, poderás entrar no céu. Sou especial. Ele quer te curar de todo mal. Ama você. Não deixe tudo se acabar. Se barreiras encontrar e o inimigo te cercar. Para vícios e paixões que trazem mil delírios vãos pra você. A promessa de Jesus vai se cumprir. Sim, se creres, poderás entrar no céu. Pessoa especial, ele quer te curar de todo mal. Ama você. Vai se cumprir.